Zulu, decolador 53, chama o controle no 208. Chama 208, gol na mesma zona, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol no 621, decola, da, é, decola Nadael, Leda, passa 1.600. 621, bom dia, contato radar, vigilância, direto Leda, no 621. Direto Leda, gol no 621. Bono 739, 3 milhas para o marcador externo, completa a final LS, torre 1 no 8, decimal no Google. Bono 739, 3198, é autorizado para 2010, altímetro 1017, livre e LS, chama estabilizado. 2000, reportará 3198. Salvador, voo 1739. Voo 1739. Continua aproximação, aguardando pista livre, que é Kennedy 1097, o vento 190 graus, 1189. E continua, aguardo autorização, 1140, passa 150, chama Cifra do Recife, frequência 12545. Copiado, Xanera, 6140, vai chamar Centro Recife, 2545. Emo, bom dia, bom voo. Obrigado, até a voz. Luna 739, avistado, livre pouso, pistola 0, vento 190 graus, 189. Ok, livre pouso, pista 10, Bono 739. Vamos chegar agora, 739 no solo ao 57, livre à direita, chama solo 1201. 1201, graças. 39, livrou? Tá na foto. Manassete 39, bom dia, segue via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, 01 no gol, Manassete 39. Estabilizado 3, 98, 19, 98, Duna, completa LS, torre 18, 95. Boa, 98. Boa, 98. Boa, 98. 7 novembro, Luiz, que bom dia, assume identificação. Direto posição Duna, desce, mantém 2000, altímetro 1017. No passa 160, chama Recife, frequência 13325. 6625, tem o Diego. Muito bom dia, é 133, não é 136, ok? 13325. Entendi, é play, play, obrigado. Informação e uniforme, posição 5, autorização da Leão, por gentileza. 3191, aguarda o estante, informação e uniforme. Bom dia. Bom dia, na 3, Polo Salvador, bom dia, tá? 3198, Zona F. 3198, bom dia, segue via Alfa, Juliette, remota 14, parte principal. Alfa, Juliette, 14, tá? 3198. Alô, Salvador, bom dia, Gono 094, entrando de forma, autorização, Fortaleza, posição 4. Gono 094, bom dia, número 2 para a cópia. Prepara a mão, transição para ti. Como sim? Você boa no 094. Então, 3191, pronto, cópia. Pronto, 3191, autorizado Galeão, via UP November 857, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda e Rumi, aciona 5063. Controle 120 decimal 8. Da Serra do Ceará. Mas mesmo assim tem um bom dia, sua identificação, direto Duna, 3.017. 200, vano Duna. Obrigado. É, confirme dessa até quanto? É 3.000 pés com 1.017. 3.017, vano Duna, obrigado. Autorizado Fortaleza, via Pisolo 19, após conforme rota, nível 370, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue o perfil de saída Momo, Cogibo, Froti, aciona 5030, controle 120, décimo 8. Entra da 370, conforme rota, na Fortaleza, via Pisolo 19, retorna do 0, Momo, Froti. Transponde 5030, controle 208, Bono 094, posição 4. Bono 094, saída Momo, transição pro ti, no 4, chame pronto. Bora. No 4207, pronto, Robert. 4207, autorizado Guarulhos, via Pizulu 10, após conforme rota. Nível 320, decola da 10, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída da El, Leda Motiva, aciona 5037, controle 120, décimo 8. Autorizado para Guarulhos, nível 320, via perfil 10, faz rota de semana da 10, curva à direita. Saída é da El, Leda Motiva. 4207, o treinamento correto no trecho em pronto. 64, bom dia. Desce, mantém 4 mil pés, 1017, direto Duna, voo 1864. Direto Duna, 4 mil, 1017. Solo Salvador, é American 229. América 229, bom dia, prossiga. Bom dia, América 229 na posição 11 do Pátio Uno para reboque até a posição 2 do Pátio 3. América 229, entendido, reboque da posição 1 do pátio principal para o pátio 3. Aguarda para o início, América 229. Ok, não aguardo. América na posição 1 do pátio 1. Firmo, América 229. Exame 91 no solo? Exame 91 no solo. Por gentileza, teriam estimado para o push? Em um minuto, 39 horas. Sim. E... na verdade, está pronto agora, 7319 horas. 3191 no 5, autorizado, chama táxi. Autorizado, 7319 horas. Yankee Delta Charlie, prossiga. Reporte para ingresso, corredor Interlagos, altímetro 1097. Tá, Romeu Juliette no Romero, estabilizado? Está no meu rato, LF. BTLF, torre 118,95. Isso. Alfa Romeo Juliette, tá voltando aí? Alfa Romeo Juliette, November 8, continua a aproximação, confirma intenções, que é legal, 9097. Sendo reto. Vento 1, 90 graus, 189. Você após externo, final da 17. Alfa Romeo Juliette, November 8, que já é para cancelamento do plano, confirma 7, parte 5. Tá, ela está. Olha, mas eu vejo isso que passou externo. Só tem cancelamento para pós-9-7. Romeu Juliette, November Whisky, plano cancelado 105, autorizado curva à esquerda, reporta final do no site. Perfeito. Gol 1864, é autorizado para 3.010.1017. 229, autorizado o início do reboque, reporta no através do portão 62, agilizando por gentileza. Ok, América 229, autorizado reboque, reportará no através do 62, agilizando. Marcelo aqui. Solo, Salvador, 0904, 0944, 340, João Pessoa. Polo 094, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 186995, ajustando 017, bom voo. Via Índia, ponto de espera 295, obrigado, bom trabalho, Polo 04. A 7, baixou travado, Juliette, novembro 8. Polo meu Juliette, novembro 8, que é avistado, livre pouso, posição no 7, vento 180 graus, 189. 360, com 18, obrigado. Na 3191, pela Campinas, 3 horas e 34, 219 a bordo. Campo 3191, autorizado o táxi via parte 1, Índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1097, bom voo. 1097, 295, ponto de espera via Índia, 3191. Juliette November Whisky, no solo 18, livre à direita, para o pátio 5, ao estacionar, livrando frequência. Boa noite, 64. É autorizado 2.000 pés. Está livre, a final LS, que estou no zero. Reporte estabilizado. 2.000, autorizado LS, boa noite, 64. Saneamento 200, avisão, avisado. 200, ciente, completa a final LS, torre 118.95, bom dia. 118.95, muito obrigado, pelo parabéns pelo excelente trabalho. Torre Salvador, saneamento 200, não, 10. Fechamento 200, agora pista livre, que é negar 10117, o vento 190 graus, 189. 7, autorizado para o 10, fechamento 200. Negativo, China 6200, aguarda a pista livre. Guarda a pista livre. Sete a 3191, mantém a posição. Mantém 3191. Sim. Ok, American 229 autorizado, ingresso no Pátio 3, reportará. Pausado. Mantém a escuta. 229, América. 7. 2197, Chinem 200, avistado, livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, 189. Sete, está autorizado, pouso no 0, Chinem 6200. No 094, decola 221, chama controle 1208. 208, bom dia, vou no 0 para. Dois autorizados sinal LS. Autorizado sinal LS, meu nome é Leandro. Olha, muito boa tarde, ou melhor, bom dia, vou 1094. 1094, bom dia, contato radar, sai da Momo Vigilante. Momo Vigilante, ok. Seu 4082, bom dia, desce para 3 mil pés, 1097, direto Duna. Azul 4082. Para o funcionamento do 4207, posição 23. Mas o 4207-13, autorizado a chamar TACA. Obrigado, chamar para o TACA, o 4207. Solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, 1. Salvador, Oxina 6200, Libra. Oxina 6200. Bom dia, segue via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, na 200. Final do 10, Boeing 737. Afirma o Stan 3, 191. Pode passagem do tráfego, se autorizado, alinhar e manter a cabeceira no 0. Pode lá e manter o Stan 3, 191. Meu Yankee Delta Charlie, contato radar perdido, 7 milhas no nordeste da Europa. Qual a sua posição? Santa Charles está mantendo o corredor interlado, senhor. Gente, o controle informa que o contato radar foi perdido no momento do seu ingresso no corredor interlado. Informe no 310 Norte da Torre, Yankee Romeo Charlie. Afirmativo, Yankee Santa Charles vai informar no seu 310 Norte, vai fazer um cheque aqui do equipamento, e o senhor já informa que estabeleceu o contato. Sim. 62, completa LS, Torre 1895. 1895, bom dia, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia. 1162, 1,5 milha externa embaixo travado. Chegou no 1162, continua aproximação aguardando pista livre, que é legal no 0,17. O vento 170 graus, 179. 170 com 17, ok, certo. Detrizando 91 livre de decolagem no 0, vento 170 graus, 179. Autorizado a alinhar em decolagem 39. Salvador, muito boa tarde, 2,5, boa tarde, esse é o controle de Salvador, autorizado 4,10, 1017, direto Duna, 2,5. 4,10, direto Duna, 2,5. Back Delta Charlie, torre 1895. Você chama a torre 1,895, Charlie. 119 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, a externa, Ribeirão Preto. Avião 4207, atualizando táxi, via Índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 1183-95, ajuste 1017, um alô. 1017, vai estar com a ponto de espera, chama a torre 1184-207, boa tarde. 0180 graus, 189. Lembra o Paulo Renato, 0, voo no 1162. 3191, decolador 27, chama controle, 120.8. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. 3191, México. 3191, bom dia, contato radar direto, Leda, tudo uma pinha, 340. Ok, Leda na proa, 340, senhor, o 3191. Graças. Passa 1060, chama Recife, frequência 12545. 3545, 094, Salvador, boa tarde, 4207, autorizado, ali manter, cadê 090. Mantém, 1162, no salão 28, livre à direita, chama Sol, 121, décima 1. 219. Na final da 17. Paulo Yankee, Delta Charlie, autorizado pouso na pista 17, vento 190 graus, 189, reporta solo controlado. Afirmativo, reportará no solo controlado, Charlie. Salvador, é o American 229 para informar o término de rebote. 229, grato, frequência livre, bom dia. Bom dia. Fala Salvador, voo 1162, segurando. 1162, bom dia, segue via Alfa Juliette, portão 62 e a parte principal. Alfa Juliette 62, voo 1162. Agora 5,6, tá na 01, Tá, retorno. Brasil 56, bom dia. Informação, Vitor. Pronto, conta. Tá, vou escutar pra você. Mano 556, autorizado Galeão, via P-November 857, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, lida após Irume. Aciona 5106, controle 120, decimal 8. Está autorizado, Galeão, nível 360, pena número 57, após a tripulada, decola 1-0, curva à direita da El, lida Irume. 5106 no transponder, 208, o controle no 556 da Gol. No 556, protegimento correto? No... Confirma o portão? Tá, no 01, vai reportar para o portão. Entendi. Delta Charlie, solo aos 3-1 e vamos chegar a estacionar. Z07, decolador 31, chama controle 120 decimal 8. 208, azul 4207, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, azul 4208. Azul 4207, bom dia, contato radar, fazendo aqui 320 direto Leda. 320 direto Leda, 4207. Curso final, azul 4082. 482, dona completa LS, torre 118-95. Torre 18-95, azul 4082, ok. Pé 255, desce para 2000 pés, centímetro 617. Autorizado LS, reporte estabilizado. Meu Deus, autorizado LS, 17, com campo, quem negar no 0-7, vento no 80 graus, 0-7-9. Está visual com campo, azul 4082. 3191, passa 140, chama centro Recife, frequência 133.25. 13325, 3191, muito graças, um bom feriado. Torre Salvador, confirme o vento do azul. Azul 4082, vento 180 graus 169, livre pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, azul 403. 0082 no solo 37. Livre à direita, chama solo 121, décima 1. Direita, solo 121, 140, desculpa. Solo Salvador, bom dia, 0402, visão. Bom dia, segue via Alfa Juliette, portão 2, Patiuno. Alfa Juliette, portão 2, Patiuno, 0402. 07, passa 1-4-0, chama centro Recife, frequência 1-3-3, decimal 25. Recife 3325, 4207, bom dia. Juliette, assim que o mesmo parqueado 2, coordena com a divisão, chama ataque 1-5-5. Tirando após o azul, que está para 2, pode tratar, que eu vou, Salve Salvador, é o Mike Zulu Juliette. Mike Zulu Juliette, bom dia, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 1-3 para o gate 7, aqui no pátio 1. E da remota 1-3 do pátio principal para a posição 07. Autorizado o início, chama parqueado no 7, Mike Zulu Juliette. Ok, chama parqueado no 7, Mike Zulu Juliette. Visão com campo, quem negar no 017. Visão com campo. Qual foi o vento e condições da pista? Fila? Vento e condições da pista. 190 graus e 17 horas. Isso é, né? Menos 55. Tá seca? A pista tá seca, senhor? Vamos olhar. Isso é menos 55 negativo. Pista seca. Já disparou 30, pouso 1-0. Vento 180 graus com 1-7 nós. Romeu Hotel Yankee, bom dia, informação Vitor, confirma a altitude para Cairo. Romeu Hotel Yankee, confirma que o cheque decolhe o baixo. Hotel Yankee, autorizado Cairo, Uno Mil Pés, decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor Axé, Uno Mil Pés, aciona 0157, controle 120.8, TOI 118.95. Também que o atendimento correto para acionamento de táxi, chame torre 118.95, Mauro. Chame 255 no solo 44, livre direita, chama solo 121 decimal 1. Tango Romeu, Hotel Yankee, depois do acionamento, chama táxi. Muito boa, 6255, bom dia, segue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, vai reportar aqui. Só no bônus para o ponto, temos 179 a bordo, 320, alternando Guarulhos. Bola 556 autorizado, táxi via Índia até o ponto de espera, torre 118.95, ajuste na 016, bom voo. 16 Índia, 1895 lá, grado, bom dia. Nossa, Juliette, 255, Juliette, portão 9, pátio principal. É 255, atenta ao Airbus partindo no 7. Bônus 556, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, 0170 graus e no 69. Liga ainda a pausa no 0, bom. Salve Salvador, é o Mike Zulu Juliette. Prossiga, Juliette. Já está falando aqui no, na posição 7. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Normalmente, bom dia, Juliette. 1, 430 táxi, táxi da Bata, reporta na intersecção para ingresso. Uno 556, decolado aos 49, chama controle, 120 decimal 8. 08, graças, Maria. Controle Salvador, bom dia, Uno 556, cruza 1200 na sua escolha. Uno 556, direto Leda, vigilância, 556. Tá, presente Leda, Uno 556. Hotel Yankee, autorizado alinhar e decolar. Pista no 7, vento 1, no 70 graus, 159. Vento, vai alinhar e decolar imediato. Posta Papagorro, bom dia. Modelo 090, direto ITAP, reporte para o descido. Vento no 70 com 12, curou 4, correção. Romeu Tainhan, que decolador 5-2, chama controle em 120.8.